Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. E sejam bem-vindos a mais um podcast em que falamos os jogos que terminamos durante o mês anterior. Comigo está o Lucas. Ainda aproveitando o Game Pass. Eu acho que não fazia a apresentação, mas agora eu tô fazendo e dane-se. E o, e o bom filho, a casa torna. E do outro lado do mundo está o Jeff. Eu joguei um monte de coisa, mas eu não lembro um monte de coisa. Então, desculpa a memória aí, eu anotei no papel, mas eu perdi o papel. Foram o três meses frutíferos, Jeff? Não, porque a gente tá. Eu tava mais fazendo coisa pros outros projetos aqui que eu não vou. Que os projetos do ano que vem, né? Fica aguardando pro futuro aí. Mas não cria expectativa. Ó, Jeff, você acabou de criar expectativa. Eu espero que os ouvintes sejam que nem eu. Deve ter a memória ruim, esquece. Tá escondido num checkpoint, lá, eles nem vão lembrar. E a gente vai começar falando sobre o jogo que indicaram pra gente jogar do Nintendo Switch Online, que dessa vez foi do René Augusto, se não me falha, e eu tô sem o papelzinho agora pra saber, mas eu espero que tenha sido, que foi o Super Mario Bros. 3 do Super Mario All-Stars. Lembrando que tá na lista, o próximo jogo vai ser do Rodney, que é do o Breath of the Wild, o Breath of Fire, que eu acho que a gente vai jogar o 1. Ele só falou pra jogar Breath of Fire, um RPG aí. Então a gente vai jogar Breath of Fire 1 pro próximo mês, pelo menos 5 minutos. E dessa vez foram pelo menos 5 minutos de Super Mario Bros. 3. Eu joguei pra caramba isso aí na minha infância, aí eu fui dar uma rejogada aí, né? Pra mim é rotina, é assim, é sagrado. Eu sempre vou num bloco branco, me agacho lá, pego a flautinha no final da fase, depois eu vou no castelo do meio, subo lá a parede e pego outra flauta. Aí dá flauta na flauta e vai pro final. É, dá flauta na flauta, vai pro mundo 8, e aí vê o inferno que é aquela bosta lá, que é bem difícil mesmo. Mas acho legal que tem essa flauta aí, que se quiser revisitar cada mundo, assim, você vai usando ela e... E esse da skip basicamente quiser, que a gente, né, quer. Eu quero ver o mundo onde os bichos ficam gigantes, eu quero ver o mundo de gelo. Usa a flautinha aí. É maravilha isso. Mas falando do jogo, Super Mario Bros. 3, pra muitos considerado o melhor Mario, melhor jogo de NES até, e essa versão All-Stars eu acho que fica muito bonito, por mais que acho que o João tenha comentado em algum cast uma vez que por todos os Marios ali naquela coletânea ter o mesmo estilo, né, gráfico, eles perdem a essência de cada um, mas eu acho muito bonito e, nossa, é um remake maravilhoso. Então, eu tava jogando, tipo, eu não tinha começado esse Mario, aí eu fui lá pelo podcast, vamos jogar um pouco pelo menos, e ele mantém basicamente tudo do Mario Bros. 3 do NES, né, ele basicamente muda a paleta de cores, deixa tudo mais parecido com alguma coisa que dá pra existir, porque eu acho que eles abusam bastante de azul, gelo, no Mario Bros. 3. Pelo menos eles usam umas cores meio estranhas pra céu, essas coisas. Eu acho isso charme do Mario Bros. 3. Nesse eles tentam deixar o negócio, terra é terra, não é preto, uma escuridão lá, cristal, não sei o quê. Mas como o jogo mantém meio que todas as mecânicas, toda a física do jogo, eu acho que as duas versões são ok, assim, pessoalmente, eu gosto mais da do NES. Né? Até pelo que você falou do estilo gráfico, falando do que eu falei, mas eu acho que pelo menos, assim, o ponto positivo dessa, que atualmente não faz muita diferença, porque todo mundo vai jogar em algum emulador que funcione um save state, mas poder salvar nessa coletânea deixa essa coletânea boa, que na época não existia, né? No Mario Bros. 3, se você desliga, você volta do início. O save era a flauta. O save era a flauta. Então, a flauta justamente acho que serve pra dar essa moralzinha aí de você poder voltar no mundo que você tava, pelo menos. Aí na época você tinha que comprar a revista na Nintendo pra te falar isso. Eu nunca tinha jogado, quer dizer, nunca tinha jogado. Sempre joguei pouco, Mario 3, eu nunca terminei. Ainda não achei essa flauta. Eu joguei, acho que, 3 mundos. E eu fiquei surpreso como o jogo, cada fase do jogo é tão curta. E, tipo, eu não sei, eu não tinha ideia. Pelo menos os 3 primeiros mundos... Você pula aqui, pula ali e já acabou a fase. Eu achei legal isso. Tipo, eu não sei. Comparando com o Mario World, que minha memória é boa desse jogo, eu acho as fases bem mais curtas, bem mais simples. Tem muita coisa assim, tipo, muita coisa diferente. No sentido de Boo que fica na plataforma, Eu não lembro se isso existia, tinha. No do NES, sim. Era o Book ficando andando na parede, em cima e embaixo, né? Ele sai do chão. É, eu não sei. Eu fiquei feliz de jogar, assim, tipo... Não... É, eu ainda prefiro, acho que, Mario World, mas... Eu gostei bastante do pouco que eu joguei. Eu tava até pretendendo terminar, mas aí depois eu fiquei com preguiça. É, e o final é o... Assim, vai rolar bastante rewind, assim. É. Vai mesmo. Isso aí já virou quase botão automático, já. Quando eu jogo esses jogos. Ah, eu vou comentar, tipo, eu me seguro, assim, virou um costume quando você cai no buraco já apertar o L2 R2, assim, né, pra voltar. Você vai falar, ah, não, esse pulo foi bosta, aí você volta, assim. Aí eu, tipo, eu comecei a ter que me segurar pra não fazer mais isso. E começa a ficar automático mesmo. Eu faço isso geralmente quando é muito... A dificuldade é muito escrota, né, que nem o Ghosts and Goblins lá. Eu faço quando meu pulo sai muito errado. Olha, ele fala, mano, não era pra ter feito isso. Eu falo assim, isso aqui não tá valendo. Mas aí eu tenho que começar, tipo, a chegar e falar, não, calma, para de... Morrer aqui faz parte da vida. Aí... Dá um tapinha na sua mão, né, assim. É, então, é por aí mesmo. Mas sobre o Super Mario Bros. 3, eu acho que, pô, faz realmente... parte da vida, desculpa, é que só agora eu escutei. só pensou nisso agora, só baixou agora. Mas no Super Mario Bros. 3, eu, tipo, essa, realmente, todas as fases são bem curtinhas, ou pelo menos a maioria delas é bem curtinha, mas eu gosto de que elas são curtas, mas ela tem uma ideia, e aí ela, tipo, sei lá, aquela fase da galera gigante, tem uma fase que você tem que ficar subindo um monte de coisa, que fica mudando as plataformas de lugar, aí você tem que ir subindo, aí vai lá e tem que trocar de plataforma. Então, tipo, há uma ideia que eles vão lá, tentam tirar o máximo dela, e é rapidinha. E dependendo da fase, por ser curta, a fase é um pouco desgraçada demais até. Tipo, acho que tem uma que usa o sol no deserto, aí no mundo 8 tá escuro e o sol aparece de novo. Tem isso. Aí eles reutilizam. E no mundo 8 eu fico irritado até, que algumas fases lá são de scroll automático, e isso deixa a fase, por mais que a fase seja curta, deixa a fase mais longa, porque você tem que esperar o scroll, né? Até tira um pouco... Tira o meu pacing com o jogo, ou se dá minha possibilidade de sair correndo. É, deixa mais difícil, porque você tem que parar e correr de novo pra ganhar momento. Senão você sai correndo e pulando tudo, na boa. Sim. Ou se não, voando skip na fase inteira. E eu acho legal também a quantidade de power-up desse, que acho que o Super Mario World tem menos tal, o Super Mario Bros. 2, eu não lembro, acho que nem tem power-up no Super Mario Bros. 2. No, pelo menos na versão americana. E esse aí, né? Tem os... O martelinho, o sapinho. Eu acho que, tipo, eles não usam tanto os power-ups quanto poderia. Pelo menos quando eu joguei no NES, eu não usei quase nada. Usei mais o sapinho, eu acho. O martelinho lá, a versão Hammer Bros, eu mal usei. Mas então, eu acho legal. Você vira a estátua lá, que tá no aqui também. É, esse eu não usei. Esse, com certeza, eu não usei. Tem o do sapato, né? Que você entra de sapato. É, do Goomba lá. Então, tem muita coisa, eu não uso quase muito esses aí. Geralmente é Fire Flower, ou Raccoon, ou Mario Grande mesmo, no geral. Mas é um bom jogo? Vocês apoiam esse jogo? Esse jogo aí é um... Eu chamo de atemporal e é... É que não tem como um jogo ser perfeito, mas isso aí é certamente um dos jogos que eu olho e penso, ah, isso aí tá perto, sabe? É na época, principalmente, né? Eu acho que na época era perfeito, velho. Hoje é hoje. Na época, pra mim, ter lançado no NES, eu não espero tanta coisa de jogos de NES. Mas esse é SNES. SNES, mas é basicamente jogo de NES, né? Pelo que mantiveram dele. O original causaram perfeito. Ou pelo menos perto disso. O remake eu não gosto daquela paleta, então... Mas é um jogo, tipo, pega a versão que você acha mais bonita e vai embora, porque é uma das melhores aventuras, se não a melhor aventura do Mario 2D. Esse mês aí, eu, pra alegria ou tristeza de alguém aí, eu não vou falar de Rogue, né? Não sei quem curte ou quem não curte. Porque virou moda pra mim, né? Eu sempre falar disso. Tem que começar a AIDS já, Lucas. Ah, putz, eu tava tentadaço a comprar isso aí. Eu queria falar que Undermine é muito chato. Ah, não, Jeff, é muito bom. Você jogou no Game Pass? Eu joguei um pouquinho só, não gostei. Essa é a vantagem de jogar no Game Pass. É, tem um monte de jogo, abandono. Aposto que o Jeff ficou de saco cheio de coletar ouro, mas vamos lá. Primeiro jogo que eu vou comentar é um que eu me desafiei a jogar, porque eu não sou muito fã do gênero terror, assim, é... terror mesmo. Então eu fui no Game Pass e peguei o Resident Evil 7. Que a gente já tinha dado spoiler no karaokê, eu acho. É, um karaokê eu dei um spoiler aí. Aí eu falei que realmente o jogo dá susto, e é verdade. E valeu a pena eu ter me desafiado, porque às vezes quando você se força a jogar algo que você não gosta, você acaba se apegando a algo e descobrindo uma coisa que você até que gosta, porque eu tô acompanhando coisa do Resident Evil 8 que vai sair e fiquei com a vontadezinha de jogar. Você tá gostando da história do Ethan? Ethan? Eu não sei como se fala o nome dele. Ethan. Eu dou Ethan. Ethan. Eu achei engraçado, tudo bem. Você não assistiu Missão Impossível original, né? Não, não assisti. Tá explicado. É, você saberia. Mas já deixando bem claro, esse jogo assusta em vários momentos. Tem vários momentos que eu fiquei, assim, eu tive que apertar start, tipo, ah, deixa eu dar uma relaxada, tomar uma água aqui. Porque você tá preso numa casa com um monte de gente louca. E a qualquer momento alguém pode te achar e te matar, então você fica com uma pressão constante. E na minha opinião, Resident Evil em primeira pessoa, nesse caso aí, nossa, como ficou maravilhoso. Uma pergunta, isso aí que você falou, de você tá na casa e qualquer pessoa pode te achar. Eles te acham de acordo com a história? Ou é meio que aqueles jogos que tem um bicho que tá rondando a casa, você tem que fugir do bicho, do ponto A ao ponto B, você tem que despistar o bicho? Eu acho que não é a 100% no momento do jogo, não é esse nível tipo Mr. X no 2, não. Mas é que tem boa parte, assim, do momento do jogo, tem alguma coisa te seguindo, sabe, indo atrás de você. Uhum. É mais pro final que, se não tiver um grandão lá, tem uns menores te seguindo e pode a qualquer tipo de momento te matar. Mas eu realmente senti que nesse jogo você tem que economizar as balas, os recursos fazem diferença, e o bagulho assusta mesmo, porque ser em primeira pessoa é um negócio que cria muitos momentos que você não sabe o que esperar. O seu personagem tropeça e cai no chão, já dá aquele medinho e friso na barriga. Puta, quando eu levantar vai ter alguma coisa na minha frente, sabe? Ou você tá andando aí, tipo, escuta um barulho pra trás e vira, não tem nada. Aí você volta pra frente e aí tem alguma coisa. Isso aí é o clichêzão de jumpscare, né? Sim, mas acho, sim. Eu acho que é muito bem executado nesse jogo porque... explicando assim, bem o começo do Resident Evil 7, né? Você vai numa casa lá, meio que num Pantanal, lá numa região dos Estados Unidos. E aí tem uma família meio que modificada lá. Eu não vou explicar pelo quê, mas... uma família basicamente parece imortal. E você tá preso. Então, meu, cada um é louco. Ficam dando risada, fica tentando te matar. Uma hora cortam o teu braço fora. Isso aí no começo. Aí reimplantam o teu braço. Você fica com a sensação muito esquisita. E eu só tenho a elogiar esse jogo, sinceramente. Ele é uma experiência relativamente curta. Acho que em 7, 8 horas eu terminei. Mas valeu super a pena. Só no final, eu acho que quando você começa a descobrir as coisas do jogo, que aí começa a perder um pouquinho do charme e fica um pouco repetitivo, dá pra dizer? É aquela coisa, o mistério é muito melhor do que você solucionando o mistério. É, exatamente. Porque quando você descobre umas coisas, você fica tipo, ah, tá, mas aí... você começa a matar uns inimigos e fica, tá, isso aqui tá ficando repetitivo, mas... no final mesmo, combina uma coisa muito legal que vale a pena. Uma pergunta, tipo, Resident Evil, pelo menos os que eu joguei, no final você meio que virou, assim, o início tem o medo todo e o final você normalmente é o Rambo, né? De tanto que você guardou as coisas do início do jogo, no final você começa a distribuir bala e inclusive eles começam a jogar muita coisa em cima de você que a resposta é no chumbo. Esse também acontece isso? No final você tá pegando a metralhadora e dando na cara de todo mundo ou eles conseguem manter pelo menos o se esconde, o clima de survival horror até o final? Eu te respondo com sim e não, porque eu explico. Em um momento lá meio que reseta e você perde tudo, sabe? Uhum. Então, você acha que você é Rambo, só que do nada te colocam como uma formiga, aí depois você pega tudo e vira Rambo. Ah, então, tá. Por isso que é sim e não. Só que é um final meio dividido, sabe? Então... eles fizeram legal isso aí. Você não fica o tempo todo com as suas coisas fodas. E tem incentivo pra você rejogar? Incentivo? É, depois que você termina? Pessoalmente, não. Eu só acho que se você quiser rejogar, é pra... ah, eu quero zerar esse jogo no hard. Porque eu quero ver o quão mais difícil fica. ou eu quero rejogar pegando todos os colecionáveis, porque nesse jogo tem uns bonequinhos que você tem que ficar tirando, ou você coleta moedas escondidas. Eles te ranqueiam no final também? Pelo tempo? Pelo que eu lembro, não. Ou eu passei despercebido e nem liguei, sabe? Porque eu joguei no meu ritmo e tava cagando pra isso. Mas eu lembro, não. Eu acho que ele só mostra, ó, você pegou tantos colecionáveis de tal. E aí faltou isso. Entendi. Então pra quem quer se desafiar e passar medo, recomendo total Resident Evil 7, incluindo você, Jamon, que jogou 2 aí, e eu lembro que você falou que não curtia jogo de terror também. É, eu só Resident Evil que tem um lugar especial no meu coração. É um terror especial pra mim. Mas eu ainda tenho que tomar coragem, porque é a primeira pessoa, e primeira pessoa eu vou chorar. É horrível, você ficar andando com a lanterninha escuro. Eu não aguentei quando eu joguei esse jogo. É sério? Eu joguei lá no... Eu joguei no Cloud Version de Switch, foi muito pra mim, eu fiquei com medo. Aí depois você não sabe se você vai tomar susto ou se você vai tomar frame rate baixo, porque a minha internet tava... é uma surpresa. Não, mas é sério, eu fiquei com medo. Eu falei assim, ó, isso aqui é muito pra mim, velho. Terceira pessoa, terror eu aguento, velho. Primeira fica mais complicado, véio. É exatamente isso. Vai lá, João, eu quero ver sua... Eu queria ver suas... Eu vou tentar, calma, um dia ou pro computador ou pro PS4. Provavelmente PS4, porque acho que meu computador começa a dar um gargalhinho. Mas eu ainda vou, eu quero comprar o Resident Evil 3 e o Resident Evil 7. Vamos ver aí se meu Natal desse ano vai ser regado a Resident Evil de novo. Próximo jogo que eu vou comentar é o Among Us, que é a modinha do momento. Mas é modinha por uma razão que o jogo é ultra simples, mas é muito divertido. Pra quem não sabe, Among Us é meio que um jogo de encontrar impostor. Você tá com uma equipe até 10 pessoas, e aí pode ter impostores no meio dessa equipe que vão matar os outros jogadores. E aí basicamente você vai fazendo funções numa nave espacial ou num lugar específico, e o objetivo é todo mundo completar todas as tarefas antes que todos morram, ou você descobrir que é um impostor, porque ele vai matar alguém e depois na base da discussão tem que ter uma votação pra definir, esse cara é um impostor. Qual que é a graça desse jogo? Jogar com conhecidos por voz. Por quê? Aí você consegue seguir as regras. É meio que um jogo de tabuleiro, na verdade. Porque o jogo fala pra vocês ficarem em silêncio quando começa. Então todo mundo muta o chat. Aí fica todo mundo fazendo as tarefas. Aí você não sabe se alguém morreu ou não, entendeu? E aí no momento que descobre um corpo ou alguém aciona uma reunião de emergência, todo mundo se desmuta, menos quem morreu, e começa a discussão. Aí vai cada um se explicando, eu tava fazendo a tarefa na enfermaria, eu tava jogando lixo fora, eu vi o azul matar o vermelho, entendeu? E tudo isso vai na base da discussão. Se você conseguir manter sua argumentação pros outros, aí todo mundo vota no cara e ele vai embora. E é super divertido, até quando você morre e você tem que ficar em silêncio, você vira um fantasminha e tem que continuar fazendo as tarefas. Só que você fica vendo toda a ação, meio que do fundo. Então você vê o cara que te matou matando outro, se safando, sabe? É muito divertido, é uma experiência que eu recomendo muito. Esse jogo é de graça no celular, se eu não me engano. E na Steam é basicamente acho que uns 10 reais. Então se tiver uma galerinha que quer se reunir pra jogar algo divertido e dar risada, aconselho 100% isso aí. E quantas pessoas, assim, pra ficar divertido? Porque se tiver pouco é meio chato, ou é obrigatório ter 10? Você pode juntar, por exemplo, umas 4 pessoas e invadir uma sala online de outras pessoas. Então... dá pra jogar com desconhecidos. O problema é que você tem que conversar por texto, né, com esse pessoal. Mas eu acredito que juntando entre 6 ou 8 pessoas, dá pra fazer uma coisa muito divertida já. Não precisa ser necessariamente 10. O máximo é 10. E aí, João, você consegue? Eu não consigo. Eu não tenho amigos pra jogar, velho. Eu tenho que me esforçar muito pra conseguir juntar isso aí. Não, pra juntar isso aí, eu acho que eu nunca consegui juntar isso aí. 6 pessoas falar, vocês colam aí no Discord, nunca aconteceu. Nossa, é mais fácil comprar um jogo de tabuleiro e reunir o pessoal aqui em casa. Que jogo é isso aí? É aquela coisa. Tabuleiro é presencial. Acho que é por isso que esse jogo tá fazendo muito sucesso também. Ele tá substituindo a necessidade de muita gente se reunir presencialmente por causa da pandemia, né? Mas é aquela coisa, você pode jogar sozinho com pessoas aleatórias. Só que fica por chat de texto... Eu acho que perde um pouco fica, da magia. Fica bem pior, né, isso assim. Fica. Porque você não consegue usar a sua voz pra você enganar alguém. Por texto, você não consegue ler consegue identificar padrões se a pessoa tá tentando mentir, ou se você conhece bem aquela pessoa, você fala, ela tá mentindo, sabe? Ela não fala desse jeito. Então, eu recomendo Among Us se eu conseguir juntar um pessoalzinho mesmo, assim. E, ou então, você o acha... Lucas tá indo nas febres do momento, ele foi no Fall Guys no início do já 2 meses atrás, e agora no Among Us. Ah, não, mas ó, o Fall Guys, é que eu já... Quando anunciaram o jogo, eu já gostei, eu joguei calma, até o beta. Calma, tá bom. Calma, Lucas, você é fã do cara. Isso aí, Lucas, isso aí não significa nada, não quer dizer que você é modinha. Não, mas é bom que alguém tá trazendo os bagulho atualizado pra gente, porque tem gente que quer ouvir isso, com certeza. Quer dizer que, por acaso, o Jovão que encheu seu saco, é só isso. Mas é isso aí, o Lucas acabou de trazer 2 jogos que eu não consigo jogar. Manda o terceiro aí, Lucas. Incrível. Terceiro jogo é realmente impossível de jogar. É um jogo muito de grinding, de ficar coletando coisas e perder tempo. Ele é o Slime Rancher. E eu vou dizer, fazia tempo que eu não viciava em um jogo que nem crack como esse. Foi crack mesmo, sabe? Eu acho que em uns 4 dias eu, sei lá, botei 18 horas. Ou... Esse acho jogo que... não é novo, né? Ele é antigo. Antigo, é que tá. Ele vendeu 3 milhões de cópias, aí a Steam fez uma promoção muito louca, vendeu por R$12, eu fui e comprei. Slime Rancher é um jogo que o nome define exatamente o que é. Você coleta slimes, faz a sua fazendinha, fica alimentando as slimes, aí eles soltam meio que umas pedrinhas que... Era pra ser o cocôzinho deles, mas fica feio falar assim. E essas pedrinhas você vende. E aí você vai aprimorando a sua fazenda. Ah, deixa eu comprar... Ah, imagina que seu personagem é como se fosse a Samus, só que em vez de uma arma que atira, ela suga, sabe, coisas. É tipo um aspirador no braço. Aham. Então você vai sugando os slimes, as comidinhas, e vai jogando pra esses bichinhos, né? Você vai comprando partes novas pra fazenda, você pega um jetpack. Ah, eu quero... É sério isso, eu quero deixar minha fazenda automatizada. Você começa a comprar uns robozinhos pra te ajudar a fazer tarefas. Ele é muito viciante nesse sentido. Se você adora criar bichinhos e ficar cuidando deles e pegando assim... Meio que fazendo... eu esqueci a palavra no momento. Mas tem que ficar olhando o mercado do jogo e ficar vendendo as coisas quando estão em alta e baixa, sabe? Tem toda essa questão de uma economia dentro do jogo. É um mercado de ações, basicamente. É, exatamente. E aí você tem que gerenciar tudo isso, porque se as slimes ficam muito tempo sem comer, elas ficam putas, elas fogem, aí começam a comer comida que não era pra comer. E a parte legal desse jogo é que além de ter vários tipos de slimes, tem uma que explode, tem a de água, fogo, e etc. Você consegue juntar até 2 tipos. Então meio que você faz um... do seu jeito a fazendinha. Ah, eu quero um slime gatinho que explode, aí você faz naquele canto. Ah, eu quero um slime de radiação com mel. Aí você faz um específico ali. E aí se esses slimes comem mais de um tipo, eles viram um slime lá meio que do mal, assim, que vai começar a destruir toda a fazenda. Então é basicamente isso. Cuida da sua fazenda, vai pegando slimes, vai juntando seu dinheirinho, vai dando upgrade nas coisas. E eu não tenho muito mais o que dizer. Eu só, é que faz tempo que eu não jogava algo desse tipo e acho que eu acabei me viciando muito mais do que deveria até. Esse jogo ele deixa você meio que se expressar onde você tá colocando as coisas ou é meio que, esse lugar é, sei lá, eu quero construir um lugar pros slime beber água e aí então esse lugar vai ser fixo em algum lugar, tipo, já é pré-determinado ou você que tá escolhendo a posição de tudo? Ele é meio que um meio dos dois. A posição das coisas é prefixada, tipo, é um quadrado no chão lá, só que você decide o que vai fazer ali. Ah, eu quero fazer um laguinho assim pra pegar água, sabe? Põe ali. Ah, no outro entendi. Eu quero fazer um galinheiro, porque você tem que criar galinhas pra alimentar uns slimes que são carnívoros. Aí o ideal é você planejar pra deixar um perto do outro. Ah, esse slime gosta dessa maçã, deixa do lado desse aqui. Entendeu? Entendi. E o que acontece se não tiver galinha o suficiente pra alimentar eles? Aí eles ficam com muita fome, eles vão ficar putos e... vão destruir o negocinho. O Jeff queria ver canibalismo entre slimes. Tem, se eles comem... Se você mistura 3 tipos de qualquer um, eles viram tar, que é meio que piche, né? E aí eles saem se multiplicando e comendo os outros slimes. Mas é sério, o jogo é muito bem feito. Acho que eu fui dar uma olhada no roadmap desse jogo, eles fizeram bastante atualização desde que saiu. Eu peguei assim no final, né? E o negócio tá bem completinho mesmo. E é extremamente divertido, me apeguei. Eu não sei explicar muito o meu motivo, acho que o jogo acaba te viciando nesse sentido, de ficar administrando a fazenda mesmo. Assim como todos os outros joguinhos de fazenda, não tem muito segredo. Só que e você gosta de slime... os créditos sobem quando? O quê? Os créditos. Você vai criando, tem... Final, qual o fim do jogo? Ah, tá. Você vai recebendo umas cartas lá e tem toda uma história... Tem uma história por trás bacana mesmo. Mas aí os créditos você vai usando pra fazer, que nem eu disse. Eu quero fazer um robô pra fazer as tarefas pra mim em tal lugar, porque tá ficando difícil administrar tudo. Ou quero fazer uma turret aqui pra tirar nos slimes que fugirem, sabe? Ou quero dar upgrade na fazenda e deixar ela bonita. Eu quero comprar brinquedo pra eles ficarem menos estressados. O dinheiro você vai usando pra tudo isso. Pra aumentar status também. Sendo sincero, eu acho que eu depositei umas... 40 horas, em torno de 40 horas de jogo, um pouquinho mais. E aí eu fiquei satisfeito porque eu tinha feito quase tudo. Então ele não é aquele jogo que você vai gastar centenas de horas, porque tem alguns que realmente sugam sua vida há muito tempo. Então eu acho que se alguém tá querendo assim, ingressar num negócio de fazendinha de um jeito mais único, esse aí é com slime, ó, dá uma chance pra esse aí. Agora o último jogo da minha lista, eu vou comentar bem rápido por ele, porque eu não consegui jogar muito tempo por causa do meu computador. E do jeito que eu otimizar o jogo. Que é o BPM Bullets Per Minute. Eu devo ter comentado em algum jogo rápido sobre isso aqui. É, que vai sair pro Switch também, né? É, acredito que sim. É, isso aí. Por isso que eu botei no jogo rápido até. É um... Ai, eu sou muito burro. Eu falei que não ia ter jogo Rogue e esse aqui é Rogue. É que eu encaro mais como tiro, mas tudo bem. É. O Lucas não consegue salvar disso. Ele... Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa com elementos Rogue. Só que um ritmo. Então você tem que atirar no ritmo, você tem que carregar a sua arma em ritmo também, dar dash, pulo. E aí quanto mais você faz as coisas no ritmo, mais você ganha pontos. E os elementos de Rogue são tipo, você ganha aqui um negócio que deixa a sua arma com munição infinita. Ou se você ficar atirando sempre no ritmo, aumenta seu dano. É bem divertido o conceito. Só que ele é aquele jogo, ele é tão difícil, em questão de concentração, que... Quando eu tô jogando isso aqui e eu tô no Discord conversando com o pessoal, eu não consigo conversar. Eu tenho que travar e focar nisso aqui. Aí se alguém daqui de casa cola em mim fazendo uma pergunta, eu não consigo responder. Porque ele realmente suga a concentração e depois de uma hora de jogo eu tô com dor de cabeça. Porque imagina você jogando um Doom, que às vezes já requer concentração, né? Você tem que ficar se posicionando, atirando os inimigos. Mas bota ritmo no meio. É um negócio fode. O problema é que esse jogo... Eu não sei se ele é otimizado pra placas um pouco antigas, que nem a minha, que é o 970. Não é uma placa fodona, tipo 1080, 2080 aí. Então o jogo, ele dá umas peidadas no frame rate às vezes, e isso prejudica o ritmo. Aí eu joguei um pouquinho, algumas horas, e fiquei um pouco bolado, e... Quando eu dar um upgrade no meu PC, eu volto a jogar isso aí. Mas você conseguiu, tipo... Eu fico imaginando que... Eu também não dava fé pro Crypt of Necrodancer e eu gostei quando fui jogar. Mas funciona deixar um jogo de tiro cadenciado pela música? Funciona. Eu posso dizer que funciona. Só que assim, a concentração é absurda. Porque o jogo te dá dicas às vezes. Você tá lutando com o bicho atirando no ritmo. Ah, aparece uma bolinha, meio que um símbolo diferente pra você dar dash no ritmo da música. Aí quando você dá o dash e desvia do tiro do inimigo e começa a atirar nele, você, porra, esse negócio é muito louco. Você sente que tá fazendo um negócio certinho e... Combinou, sabe? O problema é que esse jogo, ele tem pouca coisa ainda. Parece que eles se esforçaram mais em fazer o conceito funcionar, que funcionou, tudo bem, isso já é um grande parabéns pra equipe lá. Só que eles ainda precisam atualizar muita coisa. Colocar mais arma, mais equipamento, mais inimigo, sabe? E aí eu acho que eles têm uma faca e o queijo na mão pra fazer alguns updates ao longo do tempo e deixar esse negócio mais completo. Mas ele, ele considera que tá em beta ainda ou já não. É meio que o release full dele? É, release full. Considera que lançou. Eu paguei R$35, um jogo full que lançou, sabe? Assim, você pensa, pô, até que é barato, né, no lançamento. Mas pelo menos acho que uma semana ou duas semanas jogando rende, sabe? Até ficar cansativo por causa da falta de variedade de inimigo e itens. Mas o conceito funciona, eles acertaram. Mas nessa semana é mais isso. Eu só vou deixar dois teasers pro mês que vem. Eu comecei a jogar Paper Mario. E aí no mês que vem eu comento. E eu comecei a jogar outra coisa relacionada a Paper Mario, que é o Bug Fables. É um jogo indie inspirado em... É o Paper Mario Budget? É, o Paper Mario era de indie de insetinhos que... Pelo menos o pouquinho que eu joguei, eu tô... Adorando o negócio. É o Paper Mario 1 e 2. É o Tenten de Paper Mario. É o Tenten de Paper Mario, só que parece que realmente o negócio é muito bom. Tudo bem. Eu não vou fazer nenhuma crítica ao Tenten. No mês de setembro, eu joguei... Na verdade, eu terminei, finalmente, acho que foi no início do mês de setembro, Dragon Quest XI S Echoes of Elusive Age Definitive Edition. Que é a versão de Switch. Que vai sair no Game Pass, no Xbox One e variantes aí que aceitam o Game Pass. Eu ia comentar isso, eu falei, em dezembro eu vou jogar esse negócio. E, assim, eu vou contar primeiro um pouco a minha história com o jogo. Eu comprei ele no lançamento da versão de PS4. E na versão de PS4 eu tinha jogado acho que umas cerca de 50 ou 60 horas do jogo, que é mais ou menos o final, indo pro final da segunda parte do jogo, né? O jogo tem 3 partes, 2 é mais ou menos a história, a terceira parte é um epílogo, que eu considero super importante. E aí finalmente no Switch, eu não sei o que aconteceu, que eu falei, deixa eu jogar isso aí, eu tava com vontade de jogar um RPG. Aí eu falei, deixa eu continuar, eu acho que eu já tava com 15 ou 20 horas na versão de Switch, que eu comprei no lançamento do Switch também. E aí eu falei, vamos ver se eu consigo passar da parte que eu tava. E aí eu consegui passar da parte que eu tava no PS4, continuei jogando e terminei as 3 partes do jogo com 107 horas, mais ou menos. Então, no total, se considerar PS4 e Switch, eu dei quase 200 horas nesse jogo. E esse jogo é maravilhoso. Assim, eu acho que, tipo, Dragon Quest o 11, ele é um jogo básico em questão de mecânica dele, mas ele sabe quais são os pontos fortes deles, ele sabe que as historinhas dele entre as partes, entre cada parte, que é, tem meio que eles chamam, em inglês eles chamam de vignette, eu não sei. São historinhas que acontecem, basicamente o jogo é todo constituído de historinhas de pessoas que você ajuda, e os produtores, eles sabem que isso é o forte deles, e eles fazem historinhas maravilhosas, historinhas que eu chorei. Nossa, teve parte que eu chorei bastante no jogo. Caramba! E assim, é tudo simples, uma criança pode jogar e vai entender o que tá acontecendo ali. Tudo simples, mas é muito bem feito. E é o jogo, tipo, é o RPG clássico da época lá do Final Fantasy IV, Final Fantasy V, VI, os Dragon Quest de sempre, só que feito nessa geração atual. Então, tipo, eu acho que é muito o que todo mundo de fã de RPG antigo pediu e o que não é o que todos jogaram, assim. É, sei lá, quando falam de Final Fantasy VII Remake, o escopo de Final Fantasy VII Remake é muito grande, por isso que tem que separar em 10 jogos. E Dragon Quest XI tem esse escopo gigante. Ele é uma história que ele passa por muita coisa, do início até o final da terceira parte. E eu fui lá, fiz tudo no jogo, fiz todas as side quests, peguei se não me falha, são as melhores armaduras, matei o boss final da parte 3, e a parte 3 importante, que eu acho que o Mario e o Jeff não tinham jogado até a última vez que eu tinha falado com eles sobre isso. Eles não tinham jogado a terceira parte, que é porque os créditos estão no final da segunda. Tá louco. E eles contam coisa pra caramba, assim, tipo, termina algumas partes que ficam em aberto, que só... Você só olha e fala, os caras só comentou e passou por cima. Eles vão lá e terminam. E tudo que eles estão tentando abrir, eles vão lá e fecham. Eu acho, e o jogo realmente no que ele quer falar. Ele tá fazendo uma história de herói, ele não tá tentando dar uma lição de vida, é uma história de herói só. E ele funciona muito bem como uma história de herói. Eu achei fenomenal esse jogo. Eu achei engraçado que o Gilmon elogiou. E ele não toca nos pontos mais importantes pra mim desse jogo. Esse jogo é muito acessível. Eu acho que com relação a que o Jomão chora, tipo, eu olhei a história e falei, legal, tem algumas histórias boas, algumas histórias ruins. E acho que o fato de eu não ter feito essas side quests, eu meio que, eu não sei, eu não tenho tanto apego. Mas a minha história com esse jogo foi a demo, né? Saiu no Switch, eu joguei, a demo era super, era mó, tinha bastante coisa na demo, né? Acho que umas 8 horas de demo, né? Eu falei, vai, você me ganhou, vai. Terminei a demo, então dá pra transferir o save e comprar. Eu falei, tá, seus 60 dólares e qualquer coisa aqui. não sabia que 2 anos depois eu ia poder jogar abre aspas aqui de graça, né? Mas... Eu só pio. Acho que o jogo, assim... eu sou muito chato com RPG, que acaba deixando, sei lá, eu sinto que selecionar menu enche o saco toda hora, e RPG geralmente é longo, aí você fica fazendo isso muitas coisas, mas esse aí você passa assim, sem sentir, é óbvio. Minhas horas de jogo também foram altas, mas como você consegue deixar o jogo rápido, você deixar autoplay, você vai passando assim sem doer, sabe? Tipo, você vai ver tempos de horas e você fala, putz, jogo de mais de 30 horas não encaixa na sua vida, mas esse aí você joga sem perceber. Do tipo, você consegue jogar muito bem, sei lá, alternando outras coisas. Tipo, não precisa prestar muita atenção na parte da batalha, né? Então, e como as historinhas assim em si, elas são meio que pacotinhos fechados, você sei lá, tipo, meio que você tem um incentivo. Óbvio, como o João falou, Jornada do Herói, fica aquele negócio do tipo, caralho, mano, não vai salvar esse filho da puta. Não mete o bedelho onde você não é chamado. Mas não, você tem que resolver todos os problemas da Terra antes de salvar o mundo inteiro, sim. Tipo, então, assim, se você entender que olhar, assim, cada capítulo como se fosse uma história única, você vai gostar. Agora, se você ficar muito pensando no macro, assim, você vai questionar as decisões do herói e você vai ficar meio puto com ele, né? Tipo, vai questionar só a decisão de jogar um jogo de 100 horas. Aí você vai questionar sua vida e ficar... Aí você não vai gostar. Mas, assim, é uma coisa, assim, que eu acho absurda. De, tipo, um jogo tão moderno mantendo tanto suas raízes clássicas. E eu nunca tinha terminado no Dragon Quest. Esse eu terminei e eu gostei muito. Gostei tanto que não vou jogar os antigos. Porque os antigos são antigos. Mas o 12 eu vou jogar. Eu fico super feliz que em dezembro tem uma grande aventura me esperando, então. Tem. E assim, a aventura no Switch... eu não consigo mais tocar na versão de PS4 por não ter a velocidade aumentada lá, que no Switch salva a vida. E a minha recomendação, que eu postei no Twitter há muito tempo atrás, quando eu usava o Twitter, que é, se você for jogar, dá uma xeretada lá nas coisas de autoplay. Porque, normalmente, o que eu faço? E eu joguei no hard, né? Eu coloquei lá a dificuldade, eu aumentei a dificuldade pra mim mesmo, porque eu já tinha jogado Dragon Quest, eu queria alguma coisa pra ficar mais tempo jogando. Você vai lá, coloca, vê as opções e tem opção pra você deixar os seus personagens agindo automático. Nas batalhas aleatórias, normalmente isso aí basta, inclusive no hard. Você às vezes tem que voltar um pouco pra recuperar, porque os caras gostam de gastar mana demais, mas no geral você consegue jogar o jogo com... Só tomando o controle de volta na hora de fazer as boss fights, que eu acho que é a parte que os RPGs são mais legais. É a parte que você tem que usar mais o cérebro, não, que você tem que ficar apertando A e selecionar o mesmo menu todo o tempo. E aí você deixa isso aí em vezes dois e é maravilhoso. É maravilhoso. Esse que vai sair no Game Pass é o Echoes of an Elusive Village, lá É o Definitive Edition, é o que tem a aceleração. Ah, então perfeito. Nossa, eu tô mais feliz ainda. É o que tem aceleração e que tem... Você pode escolher as roupinhas que você vai ficar... Independente do que você tá equipando, você pode equipar as roupinhas especiais, que era uma coisa que na versão original também não dava pra fazer. Então você tem... Você pode ficar andando por aí bonitão. Um outro jogo que eu joguei rapidinho, que foi porque anunciaram a coletânea do Mario, eu acho, que foi no mês de setembro isso, eu não lembro. Foi Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Eu tinha jogado Super Mario Land 1... em agosto, só que eu esqueci de avisar aqui, mas joguei. Eu joguei o 2 e parabéns pro Super Mario Land 2. Eu pensava que não ia ser divertido, foi um puta jogo divertido. Eu gostei bastante das mudanças que eles fizeram, bem melhor que o Super Mario Land 1. E é um jogo rapidinho, tem as suas ideias diferentes, por mais que eu não tinha percebido que ele tem orelha de coelho, eu pensava que era asinha de morcego, porque ele sai voando. É que sai voando, né? Faz sentido. Eu sempre vi como... Posso dizer, a orelhinha. Mas é bem bizarro, né? Os mundos desse jogo. Tem um Mario gigante lá de brinquedo. Você vai na lua, aí tem um negócio de Halloween, parece eu achei eles... Eu gosto justamente por causa disso, porque assim, eu não... É, eu vou falar uma coisa que me deixa muito mal com a série New Super Mario Bros., mas eu não suporto mais ver mundo genérico, o deserto, não sei o quê. Então você ter mundo de Lego, ter mundo da Lua, ter todos esses mundos, eu acho bem mais divertido. Assim, é uma coisa que você não vê tão comum. É que nem no Super Mario Land 1, acho que a minha fase favorita é que aparece umas chinesinhas querendo te matar. tem uma fase oriental ali no meio. Eu acho legal quando os mundos são estranhos. Então, eu gostei bastante disso. Só o mundo final, que é o mundo do Wario, que eu achei meio... Tipo, eles chegaram e falaram, o jogo foi muito curto até aqui, vamos deixar esse último mundo difícil. E aí você tem que passar o mundo inteiro e bater o boss, as três vezes do boss, numa vida só. Eu achei isso meio chatinho, mas deu pra fazer. Eu acabei não usando save state pra passar, pra tentar facilitar nessa parte. Mas eu achei uma boa aventura, sinceramente. Ele tenta dar aquele pulinho que o Mario faz girando do Super Mario Land, quando o Mario tá em forma crescida, eu achei legal como eles incluíram. E é impressionante que tá no mesmo console, mais ou menos o mesmo pulo que o Super Mario 1 pro Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. Land 1 pro Super Mario Land 2, são dois jogos completamente diferentes. Ah, concordo, 100% mesmo. É uma evolução assim tão drástica que o negócio você olha e fala, não é possível ser do mesmo console. É isso mesmo. Continuando, eu zerei outro jogo de setembro do ano passado, que lançou em setembro do ano passado, que foi o Link's Awakening. Eu peguei aí, anunciaram Hyrule Warriors 2, fiquei com vontade de jogar Zelda, fui lá, joguei Link's Awakening, terminei finalmente, tava na sétima dungeon, terminei o jogo. Achei o jogo ok. É melhor jogando quando tô com vontade do que quando eu tava forçando ano passado, porque tinha que falar dele. Mas, no geral, assim, que falam, putz, a história do Link's Awakening, puta reviravolta, não sei o quê, e tava manjado. Eu não sei se é porque agora eu tenho, tipo, quando eu terminei o jogo eu tenho 25 anos, mas tava manjadíssimo o final do Link's Awakening. Porra, lógico, no meio do jogo eles falam o que é o negócio? Então, aí você, tipo, falaram assim, nossa, uma puta reviravolta, não sei o quê, eu fiquei tipo, mano... Não, acho que ali é o ponto, assim, ó... Na minha infância, pra mim foi o final, porque eu não sabia ler inglês, claro. Mas jogando como adulto, eu pensei, esse no meio que é reviravolta. É, que eles começam a falar as coisas, assim. É, aí eu pensei, beleza. Se eu soubesse inglês quando era criança, eu teria chocado minha cabeça antes no jogo. Sim. Eu acho que é um jogo que vale bem mais exatamente nesse ponto. É um jogo que faz bem mais impacto se você joga quando é mais jovem. Se você joga mais adulto, você olha e fala, já sei o que vai acontecer, e aí não tem... Eu acho que é um pouco diferente da de Majora's Mask, que o final de Majora's Mask é um negócio pesado mesmo agora, tipo, é um clima meio opressivo, esse não é, não é tanto assim, essas coisas. Faltou um final alternativo, que ele morria afogado, aí já morria ficar feliz. Aí vai falar, matou o Link, uma linha do tempo acaba aqui, sabe? Nossa, então... que merda, gente. Poderia. Tem um final secreto se você termina o jogo sem morrer, por sinal. Eu sei, eu vi no YouTube e achei uma bosta, inclusive. Eu ia falar, é tosco. Tipo, não vale a pena, basicamente. Não. Mas assim, o que vale mais pra mim esse jogo, só um comentário, mas assim, dungeons são simples, você anda, bate a espadinha, os itens são simples, mas eu acho que... Eu adoro as musiquinhas da dungeon, elas são bem divertidas. Tirando a torre. E eu não lembro das músicas da dungeon, então não consigo Caralho. Falar sobre isso. O que vale mais desse jogo é que o mapa é pequeno. Então, uma reclamação que eu tenho é como que eles mandam você pra frente. Que é basicamente dar a telefonada. E aí eu acho isso, sei lá, muita preguiça. É que é na época, e é Game Boy, né, o jogo original. Mas eu fico muito sentindo muita preguiça no negócio, porque, eu tô na dungeon lá da PQP, eu tô na última dungeon, e aí eu tenho que voltar pra falar com o cara, pro cara me avisar onde que eu tenho que pegar alguma coisa pra conseguir prosseguir na dungeon final. Aí, mano, vá merda. Puta que pariu, eu não tenho tempo pra ficar voltando. Me dá um telefone, me dá um celular. Agora eu poderia ter dado o celular pro Link. Pra ficar conversando com aquele cara, pelo amor de Deus. Meu celular ia molhar, João. Não, se for um celular Zora. Um celular Zora não molha. Tenho certeza disso. Se o tablet do Breath of the Wild não dá pau, então... Por que um celular vai molhar? E o outro jogo que eu joguei da série Zelda, que eu terminei, foi o Zelda original, do NES. Eu joguei esse jogo com um mod que deixa ver o mapa mundi. Você libera o mapa mundi como se fosse um mapa de dungeon. Isso faz uma diferença absurda, provavelmente. Faz uma diferença absurda porque eu não fico perdido onde eu tô. Mas o jogo, mesmo assim, requer que você leia na internet, pegue um detonado, porque ele esconde... Então, assim, eu vou dar... Vai ser spoiler de um jogo que vai fazer 35 anos ano que vem. Mas eu fico revoltado de esconderem... Na época, fazia sentido. Mas é revoltante esconderem a última dungeon num mato aleatório. Ah, é uma penúltima. A penúltima, no caso. Eu tô ligado. Eu zerei isso aí no programa de embaixador do 3DS lá, quando eles deram joguinho de NES. E eu tive que usar guia. Não, não tem como. Porque não tem é um como. Lixo. Tem dungeon que você tem que ir no mapa lá e ficar andando pra frente, aí se do nada aparece uma dungeon, você... Ah, tá, esse era o caminho secreto. Esse aí que você falou, eles pelo menos tem uma pessoa que fala o que isso aí que você tem que fazer. Mas onde? Deve estar num lugar escondido no mapa, né, ou não? Eu consegui essa dungeon sem ajuda. Eu acho que é ali perto. Que fala, não sei em qual lugar... É sempre rumo norte. Acho que é perto da cachoeira, o rumo é sempre o norte. É igual quando tem uma mulher que fala perto da floresta que fala, a dica é, o caminho é norte-esquerda, baixa-esquerda. Na floresta, na floresta. Tem pessoas que falam isso, só que o problema é que, pelo menos do que eu explorei tudo, ou pelo menos do que eu explorei, ninguém avisa. Ou, no mapa tal... queima um arbusto que tem uma dungeon lá. Ou senão toca um bagulho na porcaria do lago e o lago vai secar e vai ter uma dungeon lá. Ah, é, puta. Eu tava esquecendo que eu apaguei toda a minha memória esses negócios. Porque eu acho que eu fiz com guia e eu não gravei tanto na cabeça. Esse jogo é recente também, né? Mas... É, tá cheio de coisa enigmática assim, desnecessária. Era coisa que se tivesse só esse jogo na época e fosse uma criança, você ia dissecar e fazer tudo, e aí eventualmente você ia descobrir uma coisa ou outra. É, você vai ter que soltar bomba em toda a parede de pedra e queimar todo o arbusto, que uma hora você descobre as coisas. Uhum. Mas é... Não, é tipo... Se você quer tentar terminar esse jogo num tempo hábil, é ridículo, assim. E fora uns inimigos lá que ficam aparecendo, que são chatos pro cacete. O jogo ele não ajuda muito e você tem, assim, quando você morre na dungeon, aí você volta com 3 vidas, e aí você quer encher sua vida tudo de novo, aí você vai andar lá o mapa inteiro pra falar com a fadinha, pra fadinha te encher toda a vida, e aí você vai farmar a rupee pra pegar poção pra poder voltar pra dungeon equipado de uma forma que você consiga explorar melhor a dungeon. Nossa, assim, o jogo é legal, dá pra ver muita coisa da série Zelda lá, mas eu só joguei porque é Zelda. Eu não terminaria se não fosse Zelda, basicamente. Ah, justamente isso. Acho que envelheceu muito mal também. Eu concordo. Desse jogo, ficar explodindo parede aí... Eu lembro que eu tava jogando o NES Remix, aí tinha uma fase que tinha que fazer isso, aí eu falei... Cara, eu vou ter que fazer isso no jogo? Eu não vou jogar esse jogo. Foi ali que eu percebi que não dá, velho. Esse não quer acontecer. É ficar dando murro em pedra, velho. É muito chato. É, se você não gosta da exploração do Breath of the Wild, com certeza desse você não vai gostar. E aí o Jumon vai pedir um remake desse, né? Que nem Link's Awakening. Ai, não. Prefiro nunca mais jogar isso. Mas pelo menos, no lado positivo, se eu jogar de novo esse jogo, pelo menos a primeira quest, que foi a que eu terminei, eu sei mais ou menos o lugar de tudo. Então, aí o jogo parece que é bom, assim, sai mó fluido. Assim, pra, oh, não, esse jogo aqui é mó intuitivo. Sendo que ele não é porcaria nenhuma intuitiva. E ainda mais sem o mapa. Assim, desculpa, mas todo mundo que jogou sem o mapa, parabéns pra vocês. Porque a ideia, eu acho que do jogo original, era você desenhar o mapa, ou você compra uma revista com o mapa, e aí você se localiza à parte. Mas não funciona hoje em dia isso. Assim, não... Eu tentei desenhar o mapa, eu desenhei muito mal, não consegui desistir. E aí eu fui pra procurar uma ROM hack que permitia que o mapa aparecesse ali. Aí você foi no Excel lá e fez uns negocinho. Eu pensei em fazer isso, mas não consigo desenhar. Não sei desenhar no mapa planilha do Excel. É só não pintar faria. Os quadradinhos. Ah, não. É, mas aí eu tenho que colocar a posição, senão pinta e aí fica tudo cinza igual o mapa que eu tô vendo. E pra terminar, eu joguei, continuando a minha aventura pela série Castlevania. Nesse mês não faltou, eu terminei Castlevania Portrait of Ruin, do DS, e Castlevania Order of Shadows, do mobile. Que eu não sei pra qual mobile saiu, mas saiu pra algum mobile. Nossa, Order of Shadows. O Portrait of Ruin, maravilhoso. Jogo show de bola, e eu não percebi qual a música que você falou, Lucas. A do Castelo. Mas não é a música normal do Castelo? É, quando você entra, toca o violãozinho lá, eu acho muito louco, meu. Não, eu já tinha passado essa parte quando a gente conversou e eu não lembro da música. Ai, meu Deus. Eu pensava que ia ter um castelo no final pra explorar. Eu falei, nossa, será que vai ter um... Eu vou entrar em outra Castlevania? Aí no final eu olhei assim e falei, não, só subi a escada. Eu fiquei tipo, tá, não era então o lugar do... Não era o castelo que eu passei sem perceber. Mas, assim, as músicas em geral são maravilhosas. Os callbacks, né? As coisas que eles mostram dos jogos anteriores, assim, as pequenas... referências que eles colocam dos jogos anteriores. Show de bola, show de bola. Quando você vai enfrentar um outro personagem pra conseguir o Vampire Killer. Maravilhosa aquela parte, por mais que eu tenha ficado meio puto de tantas vezes que eu morri. Mas o jogo é muito bom, o jogo é muito bom. E impressionantemente, eu tinha... Acho que foi o segundo Castlevania que eu tentei jogar, eu não tinha gostado na época, porque eu era burro. E agora que eu joguei com mais inteligência e eu consegui... Tipo, é maravilhoso como eles usam a mecânica de duplas. Assim, eles usam vários bosses diferentes. Você, pelo menos como eu enfrentei os bosses, é usando os dois personagens de formas diferentes. Tipo, deixa a menina criando um escudo enquanto eu corro com outro cara. Usa a menina porque o bicho vai ficar em cima de mim. Então eu achei que eles conseguiram usar bem. Talvez só nos bosses finais que eu não usei a menina, porque era melhor... eu usar magia ou eu não usar ela pra os bichos não ficar agrando nela e mudando padrão. Mas normalmente, a maioria do jogo eu consegui usar os dois bem. Acho que o problema é só que fica cravado o nome na cabeça, né? Charlotte! Fica gritando toda hora, né? Trocando... Eu acostumei eles gritando o nome do outro lá. Na hora de trocar também. E aí, inclusive, eu esqueci o nome deles. Olha, e eu zerei há pouco isso. Caralho, mano! Já que eles só ficam gritando o nome do outro. Mas, em geral, um jogo muito bom. Acho que no DS... Eu acho que o Order of Ecclesia deve ser o melhor, mas eu ainda não joguei. Mas eu acho que a trilogia do DS deve ser, tipo, pelo menos... A média é alta, muito alta, inclusive. E o World of Shadows, que é de mobile, é... Assim, procura no Google, é meio que um Castlevania clássico. Eles tentam fazer algumas coisas de Castlevania Metroidvania. E é muito rápido, é uma hora pra zerar, uma história horrível, assim. E o jogo, ele tem algumas ideias que ele tenta levar pra frente, ele tenta fazer realmente o Castlevania num jogo mobile antigo, só que o gameplay, como era o mobile, é aquele cima-baixo e com uma bolinha no meio, eu chuto que é esse o controle, pelo menos base do jogo, é horrível de controlar. Mas é uma bosta de controlar, demais, assim. E aí eu só terminei, porque era Castlevania, não é o pior da série, eu acho que ainda é o pior da série é o Haunted Mansion, aquele é horrível, mas é um jogo que eu terminei e falei, nossa, esquecível, ainda bem que ele é fácil, normalmente ele é fácil, e eu fiquei triste que quando eu terminei o jogo, eu tava xingando pra caramba o jogo, aí aparece em memórias de não sei quem, 1980, 2006, aí eu fiquei, nossa, mano, que bad, assim, fiquei mal tristão pelo cara xingando o jogo pra caramba. Mas fazer o quê? Sentimentos mistos. Você acha que era melhor não ter feito esse jogo e não homenagear desse jeito? Porque é um jogo ruim pra homenagear um cara. Não sei. Sinceramente não sei. Deixa lá. Já existe, né? Já gastou esse tempo aí, tentaram jogar a série no mobile. Mas, em geral, é um jogo esquecível. E a próxima que eu vou jogar vai ser a... Que eu tô jogando, inclusive, no momento... É o Castlevania Drácula X Chronicles, do PSP. Não, tô jogando no PS Vita. E que é o Rondo of Blood versão 2.5D. E eu só quero ver se eles estragam o Rondo of Blood em 2.5D, que talvez tenha uma boa chance de ser pior. E por enquanto é isso. Esse foi o meu mês de setembro. Eu não vou datar aqui, porque eu nem sei que mês que eu joguei. Mas, como o Lucas vai falar no próximo checkpoint, ou não sei, ou depois, eu terminei Paper Mario Origami King, meu segundo Paper Mario que eu terminei, o primeiro foi o de Wii, e eu vou deixar pra falar depois, só queria dizer que o sistema de batalha eu terminei e eu não consegui saber o que tinha que... Tipo, eu não consegui resolver todos os puzzles. Eu vi muita gente criticar, falando que é enjoativo, essas coisas. Eu posso falar que também não gosto muito, mas é, com o asterisco de que eu não completei ele. Tipo, é um puzzle aquilo, eu não terminei o puzzle. Então eu não posso ficar xingando, porque senão eu vou ter que me xingar, porque eu sou burro, do que xingar o coisa que... É, eu queria saber das pessoas que terminaram se elas conseguem fazer tudo no tempo e todas as coisas certinhas. É, a única coisa que eu queria dizer é que determinados chefes, os boss, você saber o que você tá fazendo adianta muito, né? Diminui bem o tempo de jogo. Então fica isso. Você é inteligente, você termina esse jogo mais rápido. Só te dar uma prévia então, Jeff. Eu não fui tão longe no jogo, eu já tive que gastar moeda em combate pra aumentar o tempo, cara. Não tá tão trivial assim. E teve chefe que eu fiz, tipo, erro umas 3 vezes seguidas, que eu falei, caralho, eu sou muito burro, mano. Eu tô andando lá, eu bato na bunda do chefe e não faço nada. Nossa, eu sou muito idiota, mano. É, então, eu acho difícil, velho. Ficar seguindo a setinha parece fácil, mas puxar, rotacionar pra lá e pra cá, puxar daqui pra lá, fica, eu não sei, eu não consegui. Depois o Lucas fala aí se conseguiu ou não. Já gastei muito dinheiro, já. Então, o próximo jogo que eu vou falar é The Tourist, aquele, o turista, é o jogo da Shinen, aqueles caras que fazem o F-Zero de pobre, que é o Fast RMX. É um joguinho de... Vocês lembram desse jogo? Não. Então, The Tourist, eu tô pra jogar, eu baixei ele no Game Pass, só que eu não joguei ainda. É aquele jogo estilo quadradinho, é voxel, né? É em 3D. Aí ele tá numa ilha, aí você tem que cumprir, sei lá, os objetivos da ilha. É, você vai viajar, você vai, tipo, de uma ilha pra outra. Eu não joguei muito, eu só visitei duas ilhas, acho que... Ah, é o jogo que tem um arcade no meio, né, dessa ilha aí? Isso, tem uns minigames aqui e ali. Mas é basicamente você explorar e fazer, sei lá, completar umas... questzinhas bestas, do tipo, tem a barraca da mina do suco, aí você vai lá e procura todos os ingredientes que ela quer, aí você vai, é um jogo de vamos dizer, de completar as coisas, sabe? Então, aí tem uns puzzles no meiozinho, tipo, como tava no começo, nada muito difícil, mas é jogo pra quem gosta de explorar, aquelas ilhas bonitinhas, parecendo Lego... É, entra aqui, entra ali, você... É, eu não sei, eu não gostei, e eu não sei, e eu parei. Tipo, não é pra mim aquilo. Eu vou dar uma chance. Mas assim, eu não fiquei com a impressão que é um jogo ruim, assim. É um jogo bem rapidinho, acho que você termina em 3 horas, que eu vi o pessoal sabendo o que fazer, né? Mas é aquela coisa, é só coisa simples e... E é você viajando numas ilhazinhas com os minigames. Próximo jogo que eu quero falar é Double Kick Heroes. É um jogo de rock pesado. Jogo de ritmo. Que eu terminei no Easy, né? Que, jogo de ritmo, né? Eu sou um zero à esquerda com jogo de ritmo. É aquele jogo que você tem uma horda de zumbis correndo atrás do seu carro e você tá no carro com o carro como se fosse uma banda de rock. Aí você tem duas... Vocês lembram desse jogo, né? Esse jogo também apareceu no indie. Mas eu baixei. Não lembro de nada. Eu baixei, mas não joguei. Mas o meu pai, ele baixou, jogou. Ele falou que curtiu. Só falou que é difícil. É, então. Aí você tem uma banda de rock em cima do carro, né? Aí os zumbis vão sair correndo atrás de você... Você, além de tocar, tipo, sei lá, você tem umas metralhadoras atrás do carro, uns bagulho de soltar bomba. Como eu tava no Easy, eu só tinha a metralhadora, que era dois botões, né? Então, aí o carro, ele, tipo, conforme você vai tocando, em vez de você ver a sua barrinha de game over, você vê os zumbis indo pra cima de você, né? pra você. Aí você fica basicamente apertando e atirando pra trás, né? Como tava no Easy, o carro ele vai pra cima e pra baixo. Eu não sei se nas outras dificuldades eles meio que você tem que controlar o carro. Ele é meio que automático. Mas eu gostei do jogo, eu só não gostei dos diálogos. Não sei se é porque tava em português e tava aquela coisa meio chata assim. é uma banda de rock, alguma coisa muito pesada, você vai pro inferno, né? Aí você tem que resolver o problema do mundo, e você resolve com muita, sei lá, muita falação, muita... É difícil que o diálogo tenta ser sério, sabe? Ser descarado, assim. Ah, a gente é foda, não sei o quê, muito... muito palavrão. Aí eu não gostei. Eu li aquilo e comecei a me desinteressar. Falei, ah, vou jogar só pelo ritmo. Então... assim, eu gostei bastante do jogo. Acho que quando... Eu até desliguei o meu podcast, ficava ouvindo as músicas, assim. Nossa, não, se você jogasse podcast... Sem ouvir música no jogo de ritmo, aí tem um problema. Vai falar. Caralho, de vez em quando, eu faço. Tem. Porque eu viro, sei lá, eu vou no visual, né? Como eu não tenho... Mas aí fica meio um jogo meio lixinho, né? Assim, fica tipo, jogo de apertar o botão quando eles pedirem pra você apertar. Que é uma forma mais... É uma forma muito mais direta. Que qualquer videogame faz isso, basicamente, né? Mas todo videogame é isso, no final. Se você for generalizar. Mas aí é totalmente isso, né? De vez em quando eu faço. Dependendo do coisa, eu faço. Mas as músicas tão boas, Jeff? É que eu não sei falar que são boas. São tipo... Porque eu não entendo muito de música. Mas são naturáveis? São. Bastante. Tipo, eu... Assim, os caras fizeram, eles... deu a impressão que... Eles fizeram e eles gostavam de rock. O Zé Ruela que falou, vou fazer esse conceito de cima que eu não gosto. Ah, tá, entendi. Só porque eu achei legal. Mas, no geral, eu recomendo. Acho que se o Lucas jogar, ele vai falar melhor desse jogo. Ele vai conseguir vender melhor esse jogo. E jogo de ritmo são uma desgraça, mas eu acho que o Game Pass é isso. A gente baixa jogos que a gente não compraria. E mano, tem que muito mandar um e-mail pra Microsoft pedir um patrocínio, não é possível, né? Mas o bom que é assim, né? Game Pass, você pega lá, eu amo um joguinho, o Jeff vai lá e fala. Calma, que a gente ainda não tá patrocinado. Não falando Game Pass. Eu quero um Xbox de graça aqui em casa. Mas o Game Pass, ele... Ele funciona, ele é barato. A gente fica feliz. E o último jogo que eu vou falar é aquela coletânea que o Lucas não gosta, né? Que o Lucas acha que falta jogo. Eu acho que tem jogo demais na coletânea. Né? É um bigodudo, certo? Bigodudo. Falta um jogo. Só falta um. Eu posso falar uma coisa? A impressão que eu fiquei com esse jogo, dessa coletânea, é que a coletânea tá errada, velho. A coletânea tá errada. Pera, primeiro vamos falar qual a coletânea, Jeff? Super Mario 3D Collection. É esse o nome? É, né? Eu acho que é. É. É Super Mario 3D All-Stars. All-Stars? É. All-Stars. Enfim. Eu acho que a coletânea tá errada. Porque... Pra mim tinha que ter só dois jogos. Tinha que ter ou Galaxy 1, Galaxy 2. Ou 64 Sunshine. Os três... Ah, tá, três... Você ia falar pra tirar o Sunshine da coletânea só. Não. Eu joguei primeiro o Mario Galaxy. Acho que o que tem que falar desse jogo é com relação ao gameplay, né? O Galaxy jogava com o emote Nunchaku. Aqui a gente tem a opção do Joy-Con ou jogar, sei lá, com o Gyro, né? Ou o Pro Controller. O Pro Controller com o Gyro. O Pro Controller com giroscópio não funciona. Tipo, é muita coisa que você tem que fazer e você fica mexendo o controle, tipo, é ruim. É uma opção ruim. O Joy-Con mirando na tela, resetando toda hora a mira, porque você tem que... Tipo, o pointer do Joy-Con é uma merda. Não sei se a gente já falou aqui. É uma bosta. Mas ele funciona melhor. Ele funciona melhor, tipo, só que é aquela coisa, né? Você meio que adiciona um botão onde você não precisa, né? Então, você, sei lá, eu tava jogando e tava aqui meio que resetando meio que automático, assim, sabe? Tipo, virou tipo um jogo de ritmo, a cada 10 segundos eu... 10 Nossa. Segundos não, menos. Eu ficava resetando o pointer. Uhum. Mas foi uma opção melhor. O jogo, ele é muito bonito, né? Eu acho que... Eles melhoraram os gráficos, melhoraram bastante, porque eu acho que se eu pegar a versão de Wii vai estar bem pior. Tipo, eu não senti, sei lá, eu fiquei assim, eu falei, nossa, esse jogo tá ok, não precisa de nenhuma revolução, nem nada, só precisava de um nunchaku sem... um nunchaku e um emote melhorados, eu só precisava disso. Tipo, sem aquela corda que te deixa na algema, né? Porque de resto eu tava muito confortável, jogando com os Joy-Cons separados, mirando na tela e fazendo as coisas. E eu esqueci o quanto esse jogo é bom. De, tipo, ele é bem linear no sentido de, tipo, você nunca fica perdido no que você tem que fazer. Você vai pulando, tipo, o Odyssey ele tem, é um mundo maior, mas ele tem aquelas... Eu tenho o modo Easy que eu uso, que é a setinha que te direciona pro lugar. O Galaxy não tem isso, mas não precisa, tipo... Você não fica perdido. Aí eu comecei a jogar, tava fazendo tudo, né? Todas as fases. Aí vem aqueles cometas de você refazer a fase, sei lá, com uma vida, ou apostar corrida com o Zé Mané. Vai dar roxo? Eu acho essas coisas bem legais. Tipo, ah, muito louco. Eu não sei se eu fiquei pior, mas eu acho que com relação ao original eu tava morrendo bem mais do que... Ou se foram os controles que fica... Não sei. Eu me sentia mais confortável jogando com emote. Mas, no geral, esse jogo, assim, eu fiquei com vontade de jogar o Galaxy 2. Que se fosse uma coletânea Galaxy, eu ia ficar mais feliz. Né? Porque, pra mim, tava tudo ótimo. Jogo bom, gráficos bons, só faltava controle bom. Mas aí quando eu vi que, sei lá, comprei o jogo e tinha mais dois, aí eu meio que rushei e fui pro centro do universo, quando eu fiz 60 estrelas, eu terminei o jogo sem passar o último mundo. Caramba, lá no teto, lá no topo da nave, né? Porque eu já tinha estrela suficiente e o Garden eu não visitei. Meu Deus. Porque eu falei, ah, tenho mais dois jogos pra jogar, aí eu falei, ah, vai cagar o pau, vamos terminar aqui, aí depois... dá um belo dia, eu volto aqui. Depois volta completo... porque você gostou, né? E completo tudo. Aí eu comecei a jogar Super Mario 64. Aí é que as coisas ficam feinhas. É aquela coisa, eu falo, eu não... Tipo, gráfico é o de menos. Mas quando a coisa é feia, é feio, né? Quando a coisa é muito... Às vezes você fica... Você, tipo, às vezes, eu não sei. Eu fico com aquela sensação de... O mínimo aceitável, sabe? E dá a impressão que você não passa. É feio. A reclamação da câmera. Eu não tenho tanto problema com a câmera. Tipo, eu não. Assim, poderia ser melhor? Poderia. Mas, tipo, nenhuma hora eu sinto que eu tô morrendo porque eu não sabia onde tava. Tipo, não tava vendo o que tava acontecendo, entendeu? Tipo, é só a questão de a câmera vai ficar travada ali. Né? E eu vou ter que me movimentar pra cá e pra lá, sabe? Tipo, eu não tô sentindo que eu tô errando porque o espaço não tá certo. Não, eu tô errando porque eu sou ruim, sabe? É só um pouco de costume. Eu acho que... eu nunca terminei aqui Mario 64, mas eu vi muita gente já terminando. Então eu sabia as coisas que tinha que fazer, né? Só que me surpreende como, tipo, Galaxy é um jogo que anda pra frente e vai, né? Mario 64 tem umas coisas assim que eu fico pensando, se você não sabe inglês, você vê o título da fase, porque o título da fase ele entrega muito do que tem que fazer. Porra! Você fica muito perdido, véio, tipo, naquele jogo. É tipo você aquela vai... estrela, né, o Jeff, que você tem que se tirar do canhão numa frestinha de uma pedaço da tela, a história parece uma estrela. Eu fiquei, caralho, eu descobri isso aí quando era criança sem querer, sabe? Então, é um jogo que requer mais, de duas uma. Ou você leva atrás de detonado, né? Ou, sei lá, você fica lá explorando, aquela coisa de ficar achando, sei lá, inseto debaixo de pedra, velho. Vai lá e seja feliz. Eu joguei no... Jeff, desculpa, mas eu joguei no... No Wii U, ano passado, acho que eu até comentei no Checkpoint, e tem estrela lá, eu não fiz todas, acho que eu fiz 60 ou 70 estrelas, e tinha estrela, assim, que sabendo ler o que estava escrito ali, eu tive que procurar em detonado, porque tive que procurar no YouTube, famoso, porque eu olhei e falei, mano, nem com o cara me avisando aqui, eu não tô entendendo o que ele quer dizer aqui, qual é o significado dessa, frase meio solta. Então eu acho... Então... algumas são bem complicadas, assim. É por isso que eu falo que esse... É por isso que eu sou defensor de jogo ter que ser separado, velho. Porque eu não acho que esse estilo, assim, tipo, essa coisa de ficar procurando exploração... pra mim é questão de gosto. Eu não gosto, né? Mas eu entendo que tem gente que prefere, sei lá... eu entendo o argumento de, ah, Galaxy é muito linear, você só vai lá e pula de qualquer jeito e passa a fase, sabe? Você não tem aquele elemento de exploração, ou de o que, que eu tenho que fazer, ou de se sentir inteligente, do tipo, ah, era isso, sabe? Eu acho que é só uma questão de gosto. Entendo que a Nintendo, ela prefere as coisas mais simples, mais lineares, né? Nos próximos jogos da franquia, inclusive o Odyssey, ele te dá a opção de fazer isso, né? De ser uma coisa mais direta. Mas é isso. Tipo, eu vou penar um pouquinho pra jogar Mario 64. Eu vou tentar pegar as estrelas mais fáceis, né? Ver se é o suficiente. Aí eu vou ter a minha conclusão, que eu precisava de detonado ou não. Dá pra ir sem entrar no último mundo. Eu acho que, inclusive... Dá, eu isso. Tá, não precisa ter detonado pra isso, não. Eu tava tentando pegar todas as estrelas, sei lá, na primeira fase. Eu falei, vai dar, não. Vamos jogar normal, sabe? Tipo, aí se você for passando muito pra frente, eu não sei. Eu peguei todas que eu conseguia. Eu só ia pra próxima fase quando eu pegava todas anteriores, ou pelo menos todas que eu via, né? Então, mas eu não... E aí eu não fiz no último perder mundo. Muito tempo. Então, aí talvez você vá pro último mundo. Tempo. Então, aí ainda tá em andamento. Com relação a Sunshine, Super Mario Sunshine, a base que ama e a base que odeia, eu não joguei muito, sei lá, peguei só três solzinho, né? The Shines, né, eu acho que é o nome. Não, Shines. Eu acho que Sunshine, pra mim, tem eu tinha jogado uma vez no GameCube da minha ex-namorada, joguei pouca coisa assim, e eu tenho um pouco de dificuldade nos controles. Eu não sei, eu não aprendi a usar ainda o jato direito. Acho bem interessante a historinha, que eu não tinha ligado, que o Mario, ele é acusado lá e é preso, tipo, é a primeira coisa que acontece. Você tá pagando a sentença, basicamente. Do tipo, mano, você ser acusado do tipo, é muito xenofóbico. Alguém fez merda, foi o cara, foi o estrangeiro. Eu acho que se o Mario soubesse falar, ele conseguia se defender, né? Era o quê? Era a Peach e o Toadstool lá, que eram os advogados dele? Aham. Mas só a Peach só fala um tipo objection e o cara fala denied. Foda-se. Achei muito interessante, sabe? Tipo, aquelas coisas de... Que sei lá. Não sei se a Nintendo tava querendo criar uma história, né? Porque em cima disso a história, sei lá, ficou merda, né? eu não sei. Eu ainda prefiro a história do Luigi foi pra uma mansão e ficou preso. Mas ele tá procurando o Mario. E ele foi enganado, não foi? Eu acho que já no primeiro tem um negócio que ele ganhou a mansão. O Luigi foi enganado. O Mario foi enganado. Acho que o Luigi também foi com a... você ganhou uma mansão. Ele vai lá, tem uma lore aí. Acho que eles acertaram mais na história do Luigi do que do Mario. Né? Com certeza. que aquele julgamento foi... foi um julgamento qualquer coisa, né? Foi um julgamento de esquina, né? A Ilha Delfina tem problemas no sistema judiciário. Isso. A Ilha Delfina é basicamente uma internet. Acho que é isso mesmo. Acho que a única coisa que eu acho muito estranha mesmo nesse jogo é o Yoshi cuspir no suco, suco gástrico lá pra, sei lá, ele cai na água e dissolve. Eu acho que eu não cheguei nessa parte, acho que o Jeff também não chegou nessa parte ainda do Yoshi. Ou você viu o Yoshi já? Demora. Não vi. Depois do parque. Então, acho que eu preciso jogar mais esse jogo pra falar do Terminator na Mario 64. Vai ser uma longa jornada, mas eu acho que eu termino. Eu não sei, o Sunshine é aquela coisa esquisita que eu quero terminar só pra falar, nossa, isso é esquisito. Eu não quero entrar no argumento de, ah, isso é muito bom ou isso é muito ruim, porque é foda-se. Né? Essas guerrinhas besta, tipo, claramente o Sunshine, só por ter um jetpack no Mario, a sensação que dá é mais de spin-off do que outra coisa, né? Caramba. Tá mais pra Luigi's Mansion do que, tipo, tá mais perto de Luigi's Mansion do que da franquia principal, né? Eu acho triste só porque ele tá no meio de 64 e Galaxy. Os dois foram muito bem elogiados. Aí o Sunshine, que se for um jogo médio, ele tá abaixo da... Médio, caralho. Tá louco, o negócio é muito bom. É tudo bem. Então, mas mesmo se ele for médio, mesmo você, eu não tô falando que ele é. Ele é comparado com coisas que são muito boas. O Galaxy, tipo, acho que é um dos melhores jogos ainda, sabe? O 64 só envelheceu mal, mas... Puta, é um jogaço. Então, tipo, o Sunshine, ele compete com pesos muito fortes. Aí a galera xinga ele. Eu também tenho dó do Sunshine. Eu não terminei também. Mas essa é a sensação. Tipo, isso aqui é uma coisa... É um spin-off bem legal, velho. Bem legal. Meu Deus. Mas que serviço. No sentido de exploração, eu acho que o Sunshine, ele realmente é uma sequência muito mais perto de Mario 64 do que Galaxy. Galaxy é o reboot linear e faça o que você quiser, sabe? O Galaxy dá aquela sensação de mais Mario 2D, né? Então, só comentar, ó... Você só precisa prosseguir. A própria Nintendo, acho que quando lançou o Odyssey, fez um chart assim falando que era Mario 64, Sunshine e veio o Odyssey. E aí o Galaxy 2 tá junto com o 3D Land e o 3D World, sabe? Uhum. Então é basicamente isso mesmo. Aqui é o jeito que você termina o Mario 3D. Se é de exploração, é se termina o estágio. Aí tá falando dos estágios 3D. Tipo, termina o estágio, é Galaxy pra frente. Mario Exploração 3D, 64 e o Sunshine. Então eu tinha que fazer isso, né? 3D Land e os dois Galaxy e Sunshine junto com 64. E os dois mesmo preço. Só pra deixar as pessoas... concordo. Assim eu acho justo. Eu acho que... Porque muda mesmo. Você tem que ficar explorando, você, tipo... Só que ficar sendo acrobático, indo pra frente. Quer terminar a fase, né? E terminando o mais rápido possível. A sensação é muito diferente. Né, do que ficar olhando, ficar procurando coisa. Aí acho que, assim... Imagino, né? Como a câmera do Sunshine também não deve ser uma maravilha e fica mais zoado, né? É o que tem a pior câmera de todos, hein? Então, já que aí tem competição com o Laquito bêbado. Mas é isso. Eu comprei. Aliás, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho, que não é pra contar história, mas eu fui comprar o 3D Collection no dia do lançamento. Você acredita que a loja desgraçada não tinha, tipo, colocado assim? Pra vender? Funcionário bando de folgado, velho. Mas você conseguiu comprar? Ou você voltou pra casa com o digital? Eu tive que ir na outra. Aí eu comprei, né? Aí no final do dia, sei lá, minha esposa queria. Porque eu fui na loja mais perto de casa, né? Aí não tinha. Eu fui um pouquinho mais longe e tinha, comprei. Aí depois minha esposa queria comprar um outro eletrônico, aí a gente foi na loja perto, né, porque mais perto. E depois no final do dia tinha, tipo, os caras perderam uma venda, porque não sabem colocar logo, tipo, não precisava, era só pegar uma cópia e colocar lá, velho. Vacilo total. Acho que essa é a minha história, e o 3D Collection de vocês, do All Star, já chegou? Não. Tá em ainda algum lugar não. Entre a Ásia e aqui. Tá aí, pode estar perdido no oceano também, vamos, sei lá. Mas eu espero comentar sobre isso, talvez no mês que vem, eu espero. Eu não sei nem se eu vou jogar muito, porque eu quero só ter o jogo, então tudo bem. Eu vou dar um boost. Não vai nem abrir, Lucas. Eu acho que eu não vou nem abrir não, sendo sincero. Quando o Lucas sentir a necessidade do Galaxy de novo nas veias dele, ele vai lá e sela viola o pacote. Abre meu Dolphin aqui de novo. E esse foi o nosso checkpoint. Eu não sei se foi demorado, vou descobrir depois na edição. Mas obrigado pra todos que ouviram a gente comentando sobre os jogos dessa forma estranha. E se você tiver alguma sugestão de jogo do Nintendo Switch Online, tanto do serviço do NES quanto do SNES, e até do Famicom e do Super Famicom, que agora saiu o Fire Emblem 3, vocês podem sugerir aqui que a gente joga no mínimo 5 minutos, porque a gente não se disponibiliza mais do que isso. Olha que maravilha. E obrigado a todos. Eu não sei mais o que falar sobre isso. E até o próximo mês. Eu não vou fazer mais propaganda do Game Pass, mas quando a gente fazer o indicar jogos do Game Pass, a gente faz 10 minutos, né, Lucas? A gente faz, pode deixar.